coreografa que eu quero aparecer no vídeo. A gente não avisou, mas hoje não vai precisar ter o atendimento porque todo mundo já foi tratado já. Antes de tudo, cadê o meu chocolate? Que o tio dos Estados Unidos, o tio dos Estados Unidos trouxe. Hoje eu só vou vir para comer doce e beber refrigerante. É igual as pessoas querem que o Erê se manifeste, só para comer doce e beber refrigerante. Sem ensino moral. Para todo mundo ficar estagnado e não evoluir. Pode comer, mas só um pouquinho, tá? Porque o tio Sananda me ensinou a não ser egoísta. Para eu repartir com os outros, que é um pedacinho de tia. Você vai ficar gordinha, hein, tia? Um pedacinho só. Tia, não é pra mim, não. É pro tio Pedro. Alguém pode pegar um copo d'água que o tio Pedro tá com sede? Mas mesmo assim, vamos conversar mais um pouquinho, né, tio? Esse é do bom. Esse aqui é importado. É coisa boa. O tio, meu tio dos Estados Unidos trouxe pra mim. O daqui é bom, sim. Tem várias marcas boas, mas esse aqui o tio trouxe dos Estados Unidos pra mim. É. Só que lá eles fazem bem, né? Eles fazem bem. Foi o tio que trouxe essa barrona de chocolate pra mim lá. Essa barrona, o tio Pedro vai botar na geladeira. Porque senão vai derreter, né, tio? Já até derreteu um pouquinho, mas não tem problema. Depois vai endurecer de novo. É. Refrigerante não tem, não, né? É. Parece que o Hercóbulos está chegando, né? Parece que o Astro Intruso tá chegando. É, ele vai vir como um ladrão. Os 3 dias de escuridão. Vocês estocam comida em casa, hein? Essa noite, a espiritualidade mostrou pro tio. Que dia é hoje, tio? Hoje é dia 13 de fevereiro de 2022. Vou dizer a data porque foi mostrada na noite do dia 12. Pro dia 13 de fevereiro de 2022, pro tio Pedro em sonho. Ele não entendeu. Eu vou contar pros que estão vendo o vídeo. Vocês aqui já sabem. Véi, vou comer mais um pedacinho. Pera aí, tia, eu vou comer mais, mas calma. Ó, os espíritos gostam de médiuns que não têm vergonha, hein? Sem vergonha. E que fiquem tranquilos. Aí a gente pode usar assim, ó. Bem tranquilo, aí a gente pode ser como a gente é, né? Mas você vai conseguir, tia. Você tá conseguindo, hein, tia? E a aula de terça que o tio Pedro vai dar pros médios aqui, sobre os Exus, vocês prestem atenção, porque os Exus querem incorporar em alguns médios aqui. Aí vocês aprendem, porque através do que vocês vão aprender, preste atenção só, hein? Através do que vocês vão aprender, do que o tio Pedro vai ensinar, eles vão poder usar vocês e trazer umas mensagens aí que eles querem trazer, tá? Vocês, já teve palhinha hoje com a tia, né? O que eu ia falar mesmo? É, mentira, eu sei falar. Esse sonho de ontem para hoje, do dia 12 de fevereiro pro dia 13, mostrou pro tio Pedro. A gente mostrou pro tio Pedro ele dentro de um apartamento que representava o apartamento que ele mora, mas não era o apartamento que ele mora, só representava. Aí a gente mostrou uma cozinha bem grande, bem grande. E nessa cozinha tinha mantimentos, saco de arroz, saco de feijão, de comida. Tudo jogado pelo chão, Tinha muita prateleira, muita comida, tudo estocado. Tinha sacos de arroz, de feijão no chão, era comida para tudo quanto é lado. E o tio Pedro não entendeu. Ele falou, que sonho é esse que estão mostrando para mim? Isso daí é a espiritualidade mostrando que vocês vão ter que estocar mantimentos, comida em casa. Mas fiquem tranquilos, não é agora. A espiritualidade vai... Vocês vão ser avisados, porque quando as coisas começarem a acontecer, nem lá os que têm conhecimento, que estão escondendo as coisas, eles não vão ter como esconder, porque vai aparecer. E vocês vão sentir, tá? Vai sentir. E vai começar a acontecer um monte de coisa com as pessoas, quem estiver na vibração do astro intruso, tá? Antes dele chegar, já vai começar a acontecer um monte de coisa já. Vai ter gente vomitando, vai ter gente desmaiando, vai ter um monte de gente que está na sintonia, vai acontecer essas coisas aí. Vai passar mal, dor de barriga, vai acontecer um monte de coisa. Tá? Mas não fiquem com medo. O tio Sananda, o tio Jesus, veio aqui agora e canalizou com o tio Pedro. E já falou, né? Então, eleva a vibração, o amor, que aí muda toda a estrutura magnética. Eu vou falar bonito, hein? Muda toda a estrutura magnética, psicofísica, estrutura psicofísica da mente, do corpo. Vai, que tudo, ó, é aqui, ó, mental e também o que sente, tá? Não adianta falarem por aí bonito se o que fala e sente é outra coisa. Não tem como mentir com relação a essas coisas. Porque isso é um ajuste muito grande, sabe? Foi determinado por Deus, pelo Pai, foi determinado que este planeta aqui, gente, vai ser um planeta regenerado, onde vai reinar o amor. E não adianta, o tio Chico Xavier disse que se tivesse guerra, que ia se retardar a regeneração, né? É verdade, foi certo o que disse para ele, que ia retardar por vários séculos a regeneração. Foi verdade, não errou não, foi verdade. Só que isso tem tempo, né? E lá na espiritualidade houve uma mudança de planos. Se tiver guerra, vai acontecer o contrário. Em vez de retardar a regeneração, vai ser mais rápido. Porque aí vão ser resgatados pela espiritualidade, pelos guardiões, os guardiões da humanidade, vai ser resgatado os que participaram das guerras, que foram responsáveis pela guerra, e os espíritos trevosos que usaram os seres humanos responsáveis pela guerra como marionete. Tá? Os espíritos das trevas que sabem melhor. Quem for vítima da guerra, quem morrer na guerra, mas é vítima, não tem nada a ver com a guerra, esses serão recolhidos e vão ser ajudados, ou vai reencarnar na Terra de novo, depende da situação de cada um. Quem tiver que ir para outro planeta, vai para outro planeta, mas um planeta assim, existem vários planetas, né? De vários níveis. Tem planeta que só é uns 80 anos mais atrasado que a Terra. Não é tanta diferença. Então tem gente que vai para esse, fica lá um pouco. Aí pode continuar ficando lá ou pode voltar para a Terra. E melhora um pouco, tal. O que tem que fazer é... Qual o conselho que eu dou, que vem dos tios? Que vocês têm que vibrar na frequência do amor. Se vocês vibrarem na frequência do amor, se arrepender dos seus erros, das suas falhas, fazer uma reforma íntima sincera, não precisa se preocupar com nada. Aí não precisa se preocupar. Dá mais um pedaço aí. Um pedacinho só, tia. O tio Pedro, ele estava de dieta, mas ele liberou hoje, né? Então a gente tem que aproveitar. Meu tia, a gente tenta vir só para comer doce e beber refrigerante. Mas não adianta. A casa é pro progresso. Tem que falar as coisas do progresso. Então, com esse negócio aí, 10. É a tia Nanzinha. Com essas, faz parte da transição planetária que os maus serão expostos e os bons também, tá? Ó, teve um outro sonho que o tio Pedro teve há mó tempão atrás. Ele não conhecia a tia Sabrina ainda e já era profecia, tá? Que o tio Pedro, no sonho, ele viu uma cidade normal, pegando fogo, e todo mundo correndo pra lá e pra cá, dentro dos carros, pra fugir, e não tinha pra onde correr. E o tio Pedro tava junto com um pessoal, assim, bem menor do que da cidade. A cidade era a maioria, era um pessoal, assim, umas pessoas, vamos dizer um número assim, simbólico, umas 300 pessoas, assim. O resto da cidade era muito mais, era milhares. E o Pedro tava no bolo com essas, o tio Pedro tava no bolo com essas pessoas. Eles iam andando em direção a um certo lugar. Onde eles estavam andando tava tranquilo, não tava acontecendo nada, mas quando o tio Pedro olhava para trás, a cidade tava pegando fogo e todo mundo correndo, todo mundo gritando, morrendo, desencarnando. E aí tinha um homem do lado do tio Pedro que falou assim: ô Pedro, não olha para trás não, porque aquilo lá foi escolha deles. Você faz parte desse pessoal aqui. Então era o joio sendo separado do trigo, o trigo sendo separado do joio. Aí o tio Pedro, quando chegou em determinado ponto, tinha um pedestalzinho assim, com um livro de ouro em cima, um livro de ouro bonito, sabe, livro de ouro, né, aquele ali, né, um livro de Deus, né, da verdade, da vida. Aí ele parava assim, eles paravam em frente ao livro de ouro, o livro todo iluminado, assim. Aí acabava o sonho. O que que eles estavam dizendo? Já estava mostrando para o tio Pedro a transição planetária, a separação do joio e do trigo. Nessa época, o tio Pedro estava na balada. Na balada, cheio de namorada. Já na cara. Mas ele entendeu. Ele entendeu o sonho. Ele entendeu, aí ele falava: nossa, por que que ele ficou me mostrando essa coisa? Eu não sou crente, eu não sou espírita, eu levo uma vida normal. Ele nem sabia o que que esperava por ele, que o negócio dele era aqui. Tio Pedro já viu muita coisa, desdobramento. Desdobramento, sonho, sonho que é sonho profético, né? É mais um pedaço aí. Vamos dar uma calibrada de chocolate. Então, o que que vai acontecer nesse planeta aqui? Não vai ter mais mago negro, não vai ter mais espírito das trevas. Vocês não vão ser influenciados mais por esse espírito das trevas. Tudo que vocês pensarem é de vocês mesmos. Entendeu? Porque muitos... Ai, tá tudo... Esse cocô mole de neném... Preste atenção a uma coisa que eu vou dizer. Tem médium por aí que faz psicografia. E tem a mediunidade mecânica. Alguém que sabe o que é mediunidade mecânica? O médium não tem o controle das mãos para que tudo seja trazido de uma forma bem perfeita, sem a interferência do médium. Espiritualidade. Mas depois o médium pode editar os livros. Ele edita. E o médium tem as suas convicções. Então tem certas coisas que o médium pode acrescentar de acordo com as suas convicções. E tem coisa até que ele pode tirar de que foi trazido por causa das suas convicções. Isso é livre-arbítrio. A espiritualidade não interfere, tá? Então, tem muitos livros por aí que traz a realidade espiritual, traz. Mas tem coisa que está ali que não foi a espiritualidade que trouxe. Foram convicções do médium, ele que botou lá. Vou comer aqui porque está derretendo. Coitado do tio Pedro, vai ter que correr 3 horas na chuteira amanhã. Não, ele liberou hoje. Liberou hoje. Então. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os espíritos da luz, os imortais, os guardiões, nem todo guardião é Exu, e nem todo Exu é guardião, tá? Os guardiões, os Exus, os pretos velhos, eles fazem qual um dos trabalhos deles? Ajudar no progresso da humanidade e no progresso deles mesmos, ou seja, evoluir em direção ao quê? Em direção à perfeição, em direção à angelitude, né? Eles lutam pelo progresso da humanidade, porque está lá no Livro dos Espíritos que o progresso do espírito é para a perfeição, para ficar com Deus, a caminhada em direção a Deus. Quando você fica perfeito, vocês vão para o reino de Deus e fica com Deus. Fica face a face com Deus, vivendo no reino de Deus. Não precisa encarnar mais. Então, presta atenção, tia. Se a caminhada deles é para a perfeição, eles não vão dizer num livro assim, ó. Eles não vão dizer assim. Ainda não atingimos a angelitude. Graças a Deus. Tá estranho isso, né? Está escrito no livro assim, ainda não atingimos a angelitude, graças a Deus. Como assim? Eles não trabalham para perfeição, para atingir a angelitude? Então como eles vão dizer que não atingiram a angelitude ainda? Graças a Deus. Eles não querem atingir a angelitude? Esse tipo de coisa, por exemplo, não foi a espiritualidade que trouxe, senão contradiz o que está escrito no Livro dos Espíritos. Sabe, eu não vou falar o nome do espírito que está pedindo para eu trazer aqui isso, mas é um dos guardiões bem forte, amigo do tio Pedro. Sabe quem é, né? Então, isso é do médium. Não existe isso. Um preto velho, um guardião falar, ainda não atingiu a angelitude. Graças a Deus. Não, eles querem atingir a angelitude, eles não querem ficar estagnados, eles trabalham para o progresso, para a evolução. Então, muitas coisas serão esclarecidas através dos livros que virão aqui através da casa, porque o tio Pedro é obediente a Deus. Ele não é igual esses médiuns rebeldes que não obedecem aos espíritos, sabe? O tio Pedro obedece a Deus, o tio Pedro é um servo fiel, o tio Pedro tem temor a Deus. Gente, temor não é medo, temor é amor, temor é respeito, temor é obediência, temor é isso. É aquele que é segundo o coração de Deus. Também não é só o temor, é porque tem o amor de Deus dentro dele. Entendeu? Tem o amor dentro. Então, muitas coisas serão esclarecidas que não foram esclarecidas. Algumas foram deturpadas, distorcidas. Outras foram colocadas de acordo com as convicções dos médiuns, tá? Então, vai ser trazido tudo muito bem certinho. Tá? Inclusive o resgate dos dragões, porque os dragões não estão mais aqui na Terra, mas ainda tem muito espírito trevoso, tá? Ainda tem mago negro, ainda tem vários outros. Então vocês, cuidado, tá? Cuidado com os pensamentos e com as emoções, porque eles lá estão tudo em festa, tá? Porque os dragões foram retirados e estão fazendo a demoniada, está fazendo a festa. Então vocês... vibra no amor que tudo vai ficar bem. Tira os vícios, tira o orgulho, tira a vaidade, porque vício de bebida, cigarro, drogas são suicidas inconscientes, tá? Acelerar o carro muito forte, acelerar a moto, né? De vez em quando, essa acelerada na moto. Esse aí é suicídio indireto, né? Caguete. Então, essas coisas assim, né? Então, várias coisas, raiva, ódio, orgulho, egoísmo, tudo isso é suicídio, tá? Então, vocês tiram essas coisas ruins, vai tirando. Ninguém vai ser perfeito não, tá? Não, ninguém tá aqui exigindo perfeição, não. Não é assim, porque os próprios espíritos que trabalham aqui não são perfeitos. Tirando os anjos, né? Tirando os arcanjos, tirando esses espíritos que atingem a angelitude, que aqui tem essa galera também. Os verdadeiros imortais, né? Porque eles querem o progresso. Eles estão tudo aqui porque o momento é muito forte. Eles ajudam. O momento é bem decisivo. Então o céu desce, o céu desceu, tá? Fiquem tranquilos, que o tio Pedro vai ver muita coisa. Ele vai contar pra vocês. Vai ser tudo muito bem assim, explicadinho. Os mínimos detalhes. Ah, na hora certa. Tio Pedro tem, né, que ser um paciente pra esperar, né? Ficar tranquilo, né? Então, tia, então, hoje não tem. Não precisa da oração, né? Que já todo mundo já foi bem lavadinho, very bem, né? Então tá tudo certo, tá tudo nos conformes. Por mim, ó, eu ficava aqui tocando terror na casa. Só que os poderosos chefões, os guardiões, eles estão me chamando e eles estão falando pro tio Pedro se preparar, porque não vai ver só coisa bonita não, tá, tia? Vai ver coisa feia também, que é o que mais tem por aí. Foi isso que falaram na minha mente. E vai ser um foguete? Foi isso naquela hora falaram na minha mente? Sim, esse negócio do Deus te chama é bem amplo, tá? Entendi. Isso faz parte também dele ver, entendeu, tia? Entendi. Então, quando chegar esta situação, aí nós vamos dar as direções. Tá bom? Porque aí as pessoas vão querer tudo vir aqui. Aí vai, ó. Vai vir gente tudo quanto é canto. Né? Porque vai querer informações. E eu não vou falar não, mas muita gente, né? Tem gente. Eles estão falando pra eu não falar. Mas eu tô doida pra falar, tia. Você não fala não, depois eu sei. Eu tô louca pra falar, mas não pode. Vamos finalizar, que estão me expulsando. Alma penada saindo. Alma penada desincorporando. Vem muito ensinamento aí. Alma penada desacoplando no médio.